Moisés era um servo temente, por isso a Baal desafiou. Pediram fogo de manhã ao meio-dia, e Elias sorrindo em Jesus confiou. Pediu fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, manda fogo do céu, manda fogo, Senhor. Pois Deus não falha, ele nunca falhou. Os profetas de Baal pediu fogo, e Baal não atendeu, Elias dele zombou. Pediu fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, manda fogo do céu, manda fogo, Senhor. Clamaram o dia inteiro, pediram fogo e Baal não respondeu. Então Elias, olhando pro céu, clamou a Jesus Cristo e o fogo desceu. Ao ver que suas forças eram nada, e Elias, então vitorioso, olhou para o céu e de alegria chorava. Pediu fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, manda fogo do céu, manda fogo, Senhor. Nós somos chama viva, Baal quer nos desafiar, mas nós servimos ao Deus de Elias, esse Deus poderoso nunca há de falhar.